Spartan Zeta, Momo, Apple Zero, Momo, Charlie, presente. Mantenha-se inicialmente no perfil da saída, Xanem 6394. Será 6394. Desejo até posição, eu estou com a aeronave, com a viatura indo na pista, vai ter um reporte de um pássaro morto. Guarde aí uns 2 ou 3 minutos, chegando para verificar, mas até posição. Bono 869, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 30, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Olha aí, Matheus, meu Deus. Meia 2-0, autorizado ali, AMT. Zero de decolagem, vento 1,60 graus, 8 lá. Decolagem, autorizada chegada Mari, décima de nível 060, ajuste padrão. Meia 2-0 da Colos 40, controle 1-2-0 decimal 8. 1-2-0 decimal 8, gol 1-6-2-0, uma boa tarde.

Autorizado 1169 LA e decolar, o vento 160 graus, 190 nós. Avisar e graçada na final. Bono 869, completa de aproximação, chame torre 1918, decimal 95. Letrado 54. Voa 869, estabilizado, passando timbre. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 869. Gente, mantém a posição. Decola os 43, controle 1 no 20, deixa 8. 208, boa tarde, senhor. 19, cheque para ele de pouso, 1 no 60 graus, 109. Achei, travou ali de pouso, 89. Vento para 869, Antônio? 1,60 graus, 8 longe. Obrigado. 9, contato radar na decolagem. Lima tem nível 380, saída da Elisa. 380, saída da Elgo, 1,69. Possibilidade de voar para a da Elgo Leda para o 1,69? Gol 1,169, autorizado Leda. Confirmado Leda? Sim. Autorizado, Leto, 1,69. Oxené 6210, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Está autorizado a final do procedimento ILS XG, reporte estabilizado. Azul 4206, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. Mantenha o passarinho do 2231. 189, solas 45, do meio direita, chama o número 2, número 1, solo. 2-1. Chame 620, chame centro Recife, 1265, contornando 125, 45. Transmissão muito baixa, senhorita, poderia repetir? Chame centro Recife, Oxené, Coitão, gol 1620, frequência 1265, contornando 125, 45. Ok, agora 5x5, 12685, alterno 125, 45, gol 1620, bom. Então, 3190, escaneia identificação, autoriza a chegada da Mari. Desse mantém nível 050, ajuste 1095. 231, 1247, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, graça, uma boa tarde, 2231. Controle, boa tarde, Passaredo 2231, decolado na Momo. Passaredo 2231, contato radar na decolagem, também mantém nível 180, sai da Momo. 180, Momo 2231. Azul 4206, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado, final do procedimento elétrico e reposto estabilizado. Oxalé 6210, estabilizaram? Estabilizado, 6210. Completa aproximação, chamo em torre 198, decimal 95. 18-95, 6290. 2-0, boa tarde, altímetro padrão 1-0 no 3, tá baixado travado. É, daqui a pouquinho, 6290. Tem livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus com 08 nós. Livre pouso, Oceano 6210. Foi, travou? Foi, travou, 6210. Acima, meu, abaixou e travou, 6210. Livre pouso. Livre pouso. Papa Romeu, Índia 90 graus paciente. Mantém-se em condições visuais, no 1500 pés, reporta no Através de Paris para ingresso corredor interlado. do tráfego na curta final, tráfego R2 da Avianca. Após ali, mantém cabeceira 1-0. Após Momo, vamos direto Barreiras. 1-2-5-1 alternado, 1-3-3-9-5. Passarei os 223, eu não consigo. Por gentileza, possibilidade de coordenar com o centro após Momo, direto Barreiras? Autorizado direto Barreiras, passarei os 223, não. Está presente, confirme? Está presente e autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras, grato, 2231. Azul 4206, estabilizado. Afirma. Complete aproximação, chame torre 1-1-8, decimal 95. 2954206, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4206. 2406, eu tenho aproximação, agora na pista livre, altímetro no 0-3. Vai dar. Batabapá, livre decolagem da 10, o vento 170 graus com 08 nós. Então, 3090, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 3. Devido à restrição de altitude em base. Então, 3090. Papá, 208. Ali de Pouso Pista 10, vento 1-6-0, graus 8-9. Pouso Pista 1-0, está baixado travado, 4-6-0-6. Estou ali em Salvador, Papá Tango Serra Hotel Papá. Papá Tango Serra Hotel Papá, contato, radar na decolagem, subir mantendo 0-9-0, sai da Conha. Papá. Cruzando 1500, pé está livre a curva esquerda. Autorizado direto Conde, Sierra Hotel Papá. Papá, autorizado direto Conde, obrigado. Sola, 5-5, direita, 1-2-1, décima 1 no solo. 1. 3190, localizado no final do procedimento LS de Rei, reporte estabilizado. Controle Salvador, passarei de 2231, cruzando uma centena, solicita como final o 200. Passarei do 2231, gente, aguarde coordenação com o centro para nível final 200. Na sua escuta, 2231. Passarei do 2231 no controle. Prossiga na sua escuta, 2231. Passarei do 2231 foi autorizado o centro de ciência nível 200 como sinal, porém sub restrito a 180 inicialmente. Autorizado 200, restrito inicialmente 180. Passarei do 2231. Abre a Zota 3190. Complete aproximação, chame torre 1-1-1-95. 18-95, vamos lá. Quatro nove uno, acione identificação, está autorizada a chegada a AMAN, ajuste 1-0-3, reporte para a descida. Milhas para a descida, confirma. Oi, boa tarde, está 3-1-0, final marcha travada de estado. 3-3-1-0, livre pouso, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 8 lanches. Livre pouso, pista 1-0, né, 3-1-0. Trip 5491, voe direto top. Após toque, intercepte a chegada à AMAN, aguardando a autorização para a ILS, 35491. voo 1166, senhora identificação, está autorizando a chegar na Mari, se mantém nível 050, ajuste padrão. Dia November Alfa, reporte rotatório, revisão com campo. Minha 99 é autorizado em área de decolar, vento 180 graus, 89. Passarelo 2231, Olímpia, Sansão, nível 200. 200, 2231. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, visual com campo. Índia November Alpha, chame Torre 118, visual 95. Torre 118, November Alpha. E November Alpha, reporte final normal, pista no frente. Reporte final, 17, November Alpha. Para 4 mil pés. 5491 descendo para 4 mil, podemos aprovar a duna? 5491, voe na proa de toque. Proa de duna. Proa de toque. Preso 2231, chame centro resiste no 260. Correção, 12685, alternado 1254. 12685, confirme a secundária, por gentileza. Secundária é 1254. 1254, 523. Decola 06, controle 120, decimal 8. 208, muitíssimo obrigado, boa tarde, Azul 6919. Isso, Índia November Alpha, livre pouso, pistola 7, 160 graus, 109. Livre pouso no 7, November Alpha. Azul, muitíssimo boa tarde, Azul 6919. Azul 6919, boa tarde. Contato radar na decolagem. Subir mantém nível 3406 da Dael Lima. Gente, 340 na Dael, da Sul, 6999. frente, 3107, mantenha a posição. Decolagem 3207, vento 170 graus, 629. Toma meu bravo, que é a Serra, boa tarde. Um no meu pé, via corredor forte, reporte para ingresso, corredor interlado. Bravo, Serra, Serra, confirme onde será seu posto final? Gente, bravo, Serra, Serra, mantenha-se em sob condições visuais na linha do litoral. Aguardando coordenação com a torre para cruzar a final do, da pista. Isso. 217, decola 09, controle 120, deixa 8. 08, portanto, 217. Chegada a Mari, vê se mantenha nível 060, ajuste padrão. Trip 5491, confirme sua velocidade indicada. 250 nós. Gente, voo 1166, retoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 010. Seu limite será a magnética 1110 de timbre. TAM 3217. TAM 3217, contato no radar na decolagem. Subir mantém nível 360, saída da EL. 360 na DAEL, TAM 3217. TIP 5491, desça para 2000 pés. Ajuste 10 no 3. Autorizado final do procedimento elétrico e reposto estabilizado. 2000, 10 no 3, o trip 5491 está livre, aliás. Voo 1166, desça para 3000 pés. Voo 1166, reduza para 2009. Reduzindo a 2009, voo 1166. O 1166 vai seguir um ATR-72, no momento de sua posição de 12 horas e 9 milhas, como nordeste, em aproximação para a final do procedimento de elétrica. Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra, controle. Bravo, Serra, Serra, irá manter o nome mil pés? Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra, gente. Então mantenha o nome mil pés, sob condições visuais, reporte por aqui. voo 9166, vamos tirar ultrapassar o curso do localizador, aguarde novo vetor para interceptar a final ILS. Gente, voo 9166. Voo 1166, reduza para 1970 nós. Reduzindo a 1970 nós, voo 9166. Voo 9166, para interceptar o curso do localizador, curva direita para 1130. Desça para 2000 pés, autorizando o final do procedimento, ILS, reporte estabilizado. Direita 130, descendo a 2000, reportará estabilizado, mais que Gol 9166. Papatango, Sierra, até o Papau, controle. 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame e controle Aracaju, frequência 120.3. O Trip 5491 te avisou. Trip 5491, no complete aproximação, chame torre 118.95. Não, sim. Azul 6999, chame centro de registro 9251, alternado 13395. 2513395, azul 6999. O Trip 5491 vai se avisar, né, aliás. Já viu, né, pode ser checado, final no zero. Cadê? Papapá, Zulu, Juliette, Serra. Confirme sua posição. São corredores. Zulu, Juliette, Serra, ciente. Acione o código 0221. Na 3217, chame centro Recife, 9251, alternando na 3395. 251, 3395, tá, 3217. Papá, papá, Zulu, Juliette, Serra, mantenha-se em condições visuais dos corredores, 9500 pés, reporte através de Paripe para engajar os corredores internados. Pouso, vento 1,80 graus, 8 mais, 4 avião. 4 avião, pouso livre, pisão na vela. 1,166, complete aproximação, chame torre 1,18, decimal 9,5. Samará, torre 1,18, decimal 9,5, gol 1,166. Oi, Salvador, boa tarde, é o gol 1,166, estava meia-mídia de duna. Gente, 1,166, continua a aproximação, repórter também checado, final no zero. Botando a baixada travada, o 9,66. Foi 1,18, decimal 9,5. Certo, 18,95, grato, certo, certo. São 3,894, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, as últimas 0,6, 3,894. Ajuste agora 1,094, são 3,894. 2.000 pés, 1,014, ajuste, 3,294. 3,294. 1/5. Cinco, quatro, avião, no solo, 1-8, direito, 1-2-1, decima 1, no solo. 1-1, 5-4, avião. 1-1-6-6, baixado e travado, visual. Gente, autorizado pouso, pistola 0, vento 1-6-0, graus 8-9, 1-1-6-6. Autorizado pouso 1-1-0, gol 1-1-6-6. Gol 1-6-4-5, acione a identificação, está autorizada a chegada a bordo. Desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 4. A Serra reduz a velocidade, aguardando o pouso de aeronave da Gol na pista 10, para depois ser autorizado o cruzamento da final 2-8. Vai reduzindo velocidade, senhor. Se autorizado, ingressa na 200, vamos 0, aguardando a autorização. Não é necessário, basta diminuir um pouco a velocidade, que o Gol já está na final 3 milhas, assim que ele tocar na pista, vai ser autorizado. Ok, diminuindo o Serra, grato. O Chané 5-4-9. Serra, pode prosseguir agora o cruzamento, sinal 2-8, informe o cruzamento. Está acabando o cruzamento, Serra, Serra. 3894, autorizado meia solo 2-1, direito, 1-2-1, 2-1, 1 no solo. 2-1, 1, gol 1-1, 6-6. Iniciando o cruzamento, Serra, Serra. Gente, autorizado cruzar a final da 2-8 e da 3-5, informe cruzando a 3-5. Vai chamar a cruzando a 3-5, Serra, Serra. Zulu Juliette Serra, autorizado direto rotatório, no 1500. 2 Serra, continuo pelo litoral e chamo agora o controle novamente, frequência 2-0, adicional 8. Bravo Serra, Serra 510, corredora Serra, reporte farol da barra. Atenção, você está na Serra, farol da barra. Gente, Bravo Serra. Utilizado visual com a pista, o TAN 3294. TAN 3294, complete aproximação, chame torre 1-1-8, decimal 95. 1895, 3294. Autorizado, chefe de táxi. Salvador, boa noite, o TAN 3894, informa baixada e travada. 3894, vento 180 graus, vento demais, autorizado o pouso pistão no vento. Tive o pouso capiteiro no zero, TAN 3894. Autorizado, só para ingresso no 7. Do Juliette, é, Bravo Serra, chame o controle para reverso. Do Juliette, chame torre 1-1-8, decimal 9-2-1, decimal 1, chame. Direita 121, adicional 1, no TAN 3294. Zulu Juliette Serra, prossiga visual para o final da 17, reporte. Autorizado, reporte alinhado e pronto, Romeu. Uno 645 dessa via para 2000 pés, ajuste 1-0-4, está autorizado final do procedimento LSX Rei, reporte utilizado. Papa Romeu autorizado a decolar, vento 1 no 60 graus, meio do zero. Minha última aeronave? 19, está autorizada a lema, senhor Museu. O meu golpe de qual que tem dentro? E esse Pontelazo report to Redport. Final de 3 milhas, 3 sextos, o longe da terra. Serra, livre pouso, pista no 7, vento 1, 60 graus, meio dia na Serra. Serra. Destino 0 na 4. Salvador de parte, Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Meu papá Tango Romeu, radio contact on departure, climb to flight level 400, dial departure. Dial departure, climb flight level 400, papá Tango Romeu. Siga. Papá Romeu Bravo, Sierra, Sierra, Sierra Índia. Tá 510 na torre de Sierra Índia com Índia. Vai ser para o cruzamento do, da final entre o marcador externo e Luna. Bravo, Sierra Serra. Bravo, Sierra Serra, reporte final para a ponta. Vila Serra, seu solo. As 3-2, livra Copacho. Retorna para seu pátio, estacionar para a terceira, Serra. Gol 1645, informo um helicóptero, um R66, a 2 milhas do marcador, está mantendo 506 no Irak e Chico, sua aproximação. Thanks, tell me how to go. Então, 869, decolando a sua escolta. Então, 869, contato na decolagem, subir e manter nível 360, sair da arma. 360 na arma, 869. Change DCA, presença livre. 9943, desça para 2000 pés. Está autorizado o final do procedimento elétrico de X-ray, reposta estabilizada. 2000 é autorizado X-ray, reposta estabilizada, 9943. Estabilizou o 645. Voo 645, complete aproximação, chame torre 198, decimal 95. 1895, boa.